Entramos em grande. Com 0 pontos. Mas hoje não vamos ouvir António Calvário. Vamos só ficar pelas duas músicas da Noruega que abrem a emissão de hoje, 31 de julho de 2010, do Histórias da Eurovisão. Thank you. Este foi o nome que representou com Nukua Pomi In a Finlândia em 1982. E esta foi a música que teve a fantástica qualificação de 0 pontos. A batata quente continuava nos nórdicos. Não era na Noruega, era na Finlândia. Mas isso está destinado a acabar. Em 1983, o tema Ópera, da Turquia, com Sitin Alp, aliás, Sitin Alp e The Short Waves, foram os escolhidos para ficarem com a pontuação 0. Escolhidos, claro está, entre aspas. Nem em todos os anos houve países com 0 pontos. Em alguns dos anos, e em vários deles, na sua até na sua maioria, não houve países com 0 pontos. No caso de 81, 82 e 83, foi ping-pongueando, ou melhor, ping-pongueando por vários países. Em 81, Noruega, em 82, Finlândia, e em 83, Turquia. Vamos escutar agora os dois temas que lhe falei. Nukua Pomi In, da Finlândia, e depois Ópera. Uma música de 1983 que representou no Festival da Canção da Eurovisão a Turquia. Oh! Pera heyecan fırtınası coşar ruhumda duyarım sönmez o aşkı baleni aşk dolu müzikli Duetto korolar Saraydan kız kaçırmam Ölmez Lavraviata Opera, opera, opera, opera, opera Opera, opera, opera, opera Carmen Aida opera Opera, bu gece operalarda Tosca Figaro Fidelio var Coşkun aryalar Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay Carmen Aida opera, opera Bu gece operalarda Tosca Figaro Fidelio var Coşkun aryalar Opera Wagner ve Puccini Mozart Rossini Verdi'nin ölmez eseri Baleni aşk dolu müzikli Uertirio Duetto Corolla Saraydan Kız kaçırma Ölmez La Traviata Estamos a chegar ao final de mais um Histórias da Eurovisão. Mas antes tenho mais duas músicas para lhe ofertar antes de encerrar as portas da emissão de hoje. Duas coisas curiosas. Primeiro, em 1983, no mesmo ano em que a Turquia, com ópera, conseguia a fantástica numeração de 0 pontos, não estavam sozinhos. Algures em Espanha, Remedios Amaya vencia com o tema Quien Maneja Mi Barca. Esta foi a música que representou o Festival da Eurovisão, aliás, que representou a Espanha no Festival da Eurovisão, no ano de 1983. E tal como a Turquia, teve também 0 pontos. Essa música vamos ouvi-la já de seguida, a de Remedios Amaya, Quien Maneja Mi Barca. Em 1987, voltava a haver um país com 0 pontos. Novamente a Turquia. Os Lokomotiv não conseguiram obter qualquer ponto do júri. Vamos ficar com as duas músicas que acabei de lhe falar. Quien Maneja Mi Barca, de Remedios Amaya, e a música dos Lokomotiv, que representou a Turquia no Festival da Eurovisão no ano de 1987. Desta forma, encerra-se mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Eu sou o Carlos Bonaparte e tive um enorme prazer em estar consigo deste lado, para si que está desse lado. Na próxima semana, no próximo sábado, dia 7 de agosto, eu espero por si. Tenho mais histórias para lhe contar e mais países com pontuação zero para lhe dar a conhecer. Até lá! Tenha a continuação de um ótimo fim de semana, sempre na companhia da sua rádio Antena Web. Até de hoje a 8 dias. garganta y tu cabeza mi cabeza. Por mucho que tú me pidas, yo te voy. Aquí maneja mi barca, aquí es. Cada herida me lleva, aquí es. Aquí maneja mi barca, aquí es. Cada herida me lleva, aquí es. Aquí maneja mi barca, cada herida me lleva. Aquí maneja mi barca, cada herida casi me lleva. El verde de tus ojos verdes, mírame. Mírame, que es verde que me persigue.